Cavalo Sound. Eu estava tão triste, agora com você a alegria existe na minha vida. Agora dance, dance, dance, dance comigo. Fique comigo mais uma vez. O amigo Hélio. Quero dizer. Alô, Hélio! Tá bom, tamo junto. Você. Dance comigo. Fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo. Amo você. Amo você. Segura o cavalo agora! Eu preciso te falar da saudade que ficou dentro do meu coração. DJ Milk. Aí, sou

vamos lá. Como eu gosto de você. Vamos você, meu amigo Elson. E aí, Elson, obrigado, você. Vamos lá, vamos lá. Meu amor, tenho pra te dar. Vem, meu amor, quero te entregar. Só a você, o meu coração. Vem, Macuino. Vem, me segura, segura. Essa solidão. Edmilson, como eu gosto de você. Meu bem, não quero te perder. É bom que ele mais um pra cá pra cima, né? Só a você vou. Só mais uma, só mais uma. Meu amor, como eu gosto de você. Oh, oh. Vai tocando. Segura! Edmilson, bora, bora, bora, bora, bora. Foi tudo lindo te conhecer. Vamos viver numa boa, só eu e você. Bem na manhã. Foi tudo lindo te conhecer. Vamos viver numa boa, só eu e você. Então, filho, filho. Você, amigo Tubarão, obrigado, brother. Meu amigo Marcos, já todo mundo no cavalo, obrigado, mano. Tamo junto. Meu parceiro Bico, olha o Bico, Bico. Saudade do animal do som, meu irmão. Tamo junto, tamo junto. Tudo começou. Foi tão grande a emoção que o meu corpo estremeceu. Você me olhou nos olhos e um grande amor nasceu. Agora, só agora, só. Foi tudo lindo te conhecer. Como é que tá andando, boi? Vamos viver numa boa, só eu e você. Será você, GDM? Você mesmo aqui assim que... Na madrugada, obrigado, tá no cavalo hoje, ó. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Alô? Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. DJ Milk. com o Quito. Tá 150, alô, Quito. Tá no cavalo, tá na saudade, tá no baile. Obrigado, Quito. Cavalo sabe. Amiga Graça que vem de São Paulo. O Tirei Mano Sombriado, Graça, valeu, viu? Tamo junto, Graça. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Sei que você tem saudade, quem é que não tem? A saudade, saudade, saudade. É no cavalo! Os pais domingo de tarde, na casa de alguém. DJ Milk. Depois de beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Cavalo sabe. Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Do velho carro amarelo que foi do seu pai. No banco traseiro nós dois, com medo de tudo depois. E tudo era tão inocente como nunca mais foi. Colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados, sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. DJ Milky. E bom se outra vez manchasse meu balão de batom. O amigo Gago, e aí Gago? Vamos do chapa do cavalo saúde. E aí Gago? Não volta jamais. Ei, cacete. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. Yeah, yeah. Minha saudade. Eita, Fran. Com você estou dançando. Num domingo à tarde. Bora tomar um? Romântico. Meu rosto colado no seu. Seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados, sonhando um amor sem adeus. Eita, cavalo, vamos pra cima, cima. Quando você me quiser, agora, meu, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer, de quem não vi. E agora? O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Quando você me quiser, quando resolver me amar. Então, filho! Será que eu vou acreditar? Do nosso sul, meu irmão, não vai, não vai. Será que eu vou? Patriarca do animal do som, sim, sim, sim. Já lhe abri meu coração. você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. DJ Cate na área, você Max Saldi, todo mundo na área, obrigado. Tamo junto, é direito, é direito. Sentimento na contramão. Eu sou seu fã, eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã, eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Que surpresa agradável, eu aqui de frente com você. Essa festa de amigos, todos dançando pra Cavalo Sound. E que tal se a gente, que tal filhão, filhão, se entrosasse pra dançar. E no meio da dança, Gabriel, você na área, você deixa seu livro. E o Nanzu, aí Nanzu, bem mais um. E foi assim, foi assim que renasceu nosso amor, numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. Tem que rolar. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. Que surpresa agradável, eu aqui de frente com você. Nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar. E no meio da dança, você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu nosso amor, numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. E foi assim que renasceu nosso amor. Quando você precisar, lembre de mim. Quero te ver bem pertinho, sorrindo assim. Oh, oh, oh. Essa distância, meu bem, só me faz sofrer. Volte, amor, bem depressa, preciso te ver. Olha o baile! Te dei tanto amor. Eu chego lá, eu chego lá. Ele o pau, a mano. Volte, amor, vem depressa, senão vou morrer. DJ Milk. Quando você precisa, lembre de mim. Alô? Quero te ver bem pertinho, sorrindo assim. Oh, oh, oh. E Paulo? Essa distância, meu bem, só me faz sofrer. Olha como tu é. Volte, amor, vem depressa, preciso te ver. Te dei tanto amor e carinho. Você não. Volte, amor, vem depressa, preciso te ver. Volte, amor, vem depressa, senão vou morrer. E aí, cavalo? São Paulo, Denise, meu irmão, sou animal do sol. Para mim, o no programa de hoje eu atendo com muito amor a cartinha romântica que uma ouvinte mandou, manchada pelo seu batom onde ela beijou, como se fosse na boca desse locutor. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Disse que me ama tanto e eu não lhe conheço. As cartas que ela me manda não tem endereço. Você chamou minha atenção desde o começo. Acabe com esse mistério se não enlouqueço. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Se comigo, Júnior, você e Júnior na área. Fala, Júnior! Obrigado, maninho! Essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Se você estiver me ouvindo agora, já passei por isso, já. Ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Em 2020, aniversário dos topados com o som do Bira Saúde. Tá chegando, hein, gente? Não me abandone, não diga não, que não quer esquecer esse amor que guardei esperando você, só pra te dizer como eu amo você. Ontem à noite eu me vi envolvido em teus braços. Hoje eu já me senti flutuando. E o nosso amigo Ângelo tá aí presente conosco. Obrigado você, Ângelo e Ivan. Se você tem algum... E seus familiares aí de Montão curtindo o Baile da Saudade aqui hoje. O animal do sul, Cavalo Saúde. A hora certa pra gente se amar. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, O mundo inteiro critica e a gente quer mais. DJ Milk detonando Milk. Logo mais Champinho, tem o Clebinho também pra galera, com certeza. Nosso amigo DJ Cash. Eles conhecem tudo no mundo da saudade, tá presente com a gente. É um privilégio receber você, tá legal? Alô, DJ Cash! É o campeão da saudade, o Boca Botafé, meu irmão. Eu sou seu rapaz. O nosso amigo Milk. O amigo Algi também tá aí presente, né, Algi? Todos esses familiares curtindo de motor animal do som. E o meu sofrimento. Vai lá do G Milk pra cima, garoto! Só as melhores da saudade. Se eu não conseguir de uma vez te esquecer, acho que estou ficando louco. Aí, patrão de mim, eu sou a Luma de Oliveira, engenheira civil, inclusive. Agora a gente aqui no Animal do Som, muito obrigado a você, tá legal? Se nesse é vontade. E o meu sofrimento não vai durar pouco. Se eu não conseguir de uma vez te esquecer. Pois a gente faz tanta coisa na vida. Que o tempo passa sem sequer perceber. O arrependimento vem logo em seguida. Se a gente vive assim distante a sofrer. Ah, eu pude perceber os erros que eu fiz na vida. Só se dá valor em alguém quando a gente perde, querida. Ah, eu pude perceber os erros que eu fiz na vida. Só se dá valor em alguém quando a gente perde, querida. DJ Milk. Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. Alô! O lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Na manhã, na manhã. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. E agora? Menina, amo. Meu amigo Marcelo, você na área. E Marcelo, meu amigo Fudeiro, meu amigo Paulo, aqui ao lado da mãe. Hoje tomando aquela geladinha de boa. Curtindo o baile. Vamos dançar, vamos dançar. Eu andei demais a procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar Júnior, você e o Andrei, rei da pimenta, nada, obrigado, mané. Passa o verdadeiro amor que me fez um sonhador como estou agora. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração?

eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Filha, quando filha, filha, quando será o nosso juramento? Quando será o nosso casamento? Alô? Quando será o nosso juramento? Cavalo Sound! Porque, meu bem, eu não consigo viver tão longe de você. Não faça isso comigo. Família Rebelde na área, a do São José. Família Rebelde, Rebelde, Rebelde. Meu bem, eu não consigo. Poxa, não, está bom, está bom. Está pro passado lá, né, Vingo, né, Buga? Não faça isso. Alô, São José. E venha logo. Ou melhor, me ver. Natal, Natal, Natal de Rocha, Natal, meu. Rocha, meu, Rocha, meu, Rocha, meu. Já tô dormindo ainda. Porque ainda não parei, porque desde sábado, desde sábado. Quando será o nosso juramento? Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Porque, meu bem, eu não consigo. Aí, Paulo. Nós, sabe que nós é patrão. Eu não consigo viver tão longe de você. Não faça isso comigo e venha logo me ver. Porque, meu bem, eu não consigo. Amor, amor, amor. Olhe para trás, pense bem. Lembre que eu sou o mesmo que te ama e que não te esqueceu. Pense um pouco mais agora, antes de dizer adeus. Sempre é você quem chora. O amigo Andrei tá no cavalo, como é que é, Andrei? Obrigado, Andrei, meu irmão! Tá no cavalo. Mais sou eu. Alô, Andrei! Meu amor, você já mora dentro do meu coração. A paixão já me devora quando eu sinto a solidão. Sozinho, sem você não tenho paz. Quero mais do seu carinho. Só você quero demais. Meu amor, você já Cavalo Sound, o animal de Irituia. Era o novo cavalo que vocês queriam.

pau nas pernas, pau no lombo, pau no pescoço, pau na cara, nas orelhas. Jumento é bom, o homem é mau. E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga, que se deita no chão, você pensa que o homem chega, ajuda o bichinho a se levantar? Pois sim, faz é um foguinho debaixo do rabo dele. Jumento é bom. Angelo Valdo, você, Ivan Basso, Leandro, os filhos de Lituí aqui ao lado hoje no Cavalo Salve, meu irmão. Um abraço, obrigado, carinho, viu? Vamos lá. No jumento. Só no baile, na mão. O pobrezinho tem apelido que não acaba mais. Babau, Gangão, Buideiro, Breguesso, Paulo, Fofachão, Edmilson, Cão, Musgueiro, Corneteiro, Seresteiro, Sineiro, Relógio. Ele dá a hora certa no sertão. Tudo isso é apelido que o jumento tem. Astronauta, professor, estudante, advogado das bestas. É chamado estudante porque quando o estudante não sabe a lição na escola, o professor grita logo: você não sabe que você é um jumento. E o estudante, pra se vingar, botou o apelido no jumento de professor. Elizabeth! Porque o professor ensina a ler de graça. Pois sim. Minha avó tá na laranja, mano. Esse é o jumento, meu filho. Que prazer, sabor! É assim. A-E-I-O-U. Sinônimo. Só não aprende a ler quem não quer. Esse é o jumento, nosso irmão. Animal sagrado, serviu de transporte de Nosso Senhor quando ele ia para o Nosso Senhor é birritotinho. Todos cavalo sabe. Nas costas, não tem? Pode olhar que tem. Todo jumento tem uma cruz nas costas. Foi ali que o menino santo fez um pipizinho. Por isso ele é chamado de sagrado. Jumento, meu irmão, o maior amigo do sertão. Gente, tira só um aviso aí. Quem botou suas mesas aí dentro do salão? Sim, senhor. Se puder retirar, tá bom? Ele me fez uma, menino. Porque o pessoal quer dançar, tá legal? Quando dá as primeiras chuvas no céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai dar logo um milhozinho no monturo da casa. Vamos lá que o barril tá rolando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxa da carreta, bate o baile, você, o cachorro, louco de Lituí, alô, bom jogo. Obrigado, mano, tamo junto. Olvídalo. Si te sientes morir, desahoga tu dolor. Es difícil, lo sé, pero no se lo hagas ver. Olvídalo. DJ Milk. Olvídalo. Ya verás que a tu lado volverá y tendrá que rogar por su amor. Ya verás que a tu lado volverá y tendrá que rogar por su amor. Y tendrá que rogar por su amor. Achei bola, canta em pico, meu irmão, tem que abrir. E o baile vai rolando. Dançou pra todo, a menina já do trem. Deixa daqui pra fim. Amiga, você tá bem? Eu sou povo claro, nada do bem. Ninguém quer tá bom. Olha pra gente, deixa daqui pra fim. Amiga, você tá bem? Vai, vai, vai, vai. If the devil's got a mind. DJ Cass, você! Alô, DJ! DJ! Tá na tela, mano! Yeah! louca! DJ Pingo! Participação do Gabino! Que não é maluco, meu irmão! Amanhã, amanhã! Você e a Flavinha na área. Alô, Gisela, Flavinha. Vamos lá, vamos lá. De hoje na manhã. Família Ramos na área. Tá no cavalo na manhã, família Ramos. Simbora, meu irmão. Minha comadre Agatha, ela. Minha amiga Vanessa. Minha avó Elizabeth na área. Amanhã, amanhã. Família Silva ali, meu irmão. Meu irmão. Botou só minha coroa agora aí, né? Verdade, verdade, verdade. Meu amigo Ed, você na área. Meu amigo Tubarão, meu irmão. Vale, mamando! Dona Sussu, Padraco do Animal do Sonar, Bazu, Bazu. Esse é o baile, esse é o baile, meu som. See you. canguru. Está bom com o Big Play, mesmo a Big Bubir Rei. Meu DJ Lango! Meu amigo Lango, vamos lá, Lango! O dance é no meu Priscili. Me faz as minhas, me faz eu ir. Fazer que escuro pra embarcar. A Rory é na bolsa e mim. No me santa carevo. Vai pro salão e bora, vai, bora! Bora, Gamalo! Se você brigar novamente, vou embora. Mas sou sabendo o que eu digo agora. Olha, minha filha, pra ti essa aqui, ó. Eu não presto, mas eu te amo. Verdade. Eu não presto, mas eu te amo. Diga só! Será, GDM, você? É da madrugada, obrigado, meu irmão. A vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Verdade, né, bicho? Eu não presto, mas eu te amo. DJ Milk! Música boa, meu irmão, família Ramos! Tá lá! Vamos juntos. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. E aí, bolo? Eu sou playboy. Rei do peixe na área, viu? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, Elizabeth, eu te amo. É minha mãe, Beth, hoje não. Com a gente, ó. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Toma um Elber, toma um Elber. Tu não quer nada de não, não? Acontece que já não é o que estão falando. Ninguém sabe, eu estou amando. Vamos juntos. Antigamente eu era triste e não sabia que no amor sempre existia um alguém pra outro alguém. Você chegou, eu mudei completamente. Sou igual a tanta gente. Hoje sou feliz também. Você é o meu pedaço de mau caminho, a medida certa para o meu carinho, a coisa mais linda que eu conheci.

possa falar com um semelhante sem ter que morrer, cavalo sabe. Sem ter que matar. De crianças possam brincar, sorrindo cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, pintou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente, pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca na voz de muitas pessoas. Logo mais boa, Gabinho! Acreditam que o amor existe. Passando do caminho no cavalo! Tocando som, sim, tocando baile. Já possa viver, já possa falar com um semelhante sem ter que morrer, sem ter que matar. Chegou a hora, chegou a hora. E crianças já possam brincar, sorrir e cantar, soltar seu perfume. Você, desgraçada, você! Você vai me matar, ou então deixar louco. Poderosa. Com esse corpo moço e esse jeito de olhar. Ah, que acerteira! De quem sabe tudo. Quem manja. Que manja tudo. Entendo tudo o que um homem quer. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo. Pudeiro, vamos dar mudança, meu irmão. Ai, primavera. Que jamais pensei ser bobo. Não, de bonito, de bonito. Me perdi por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Você vai me matar. Amigo Edno, então, Edno, meu irmão, meu irmão. Quarta-feira. Esse corpo morto. É lá, né? E esse jeito de olhar. De quem sabe tudo. Fechou então, fechou então. Vamos junto, Edno. De boa. Entende tudo. É duas perguntas dele. É gostei agora. Aí, papai. Alô! Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, minha avó tá na área, preso no seu lar. Que presença boa, Elizabeth! Sou um palhaço de você, moça mulher. Minha comadre Agatha! E eu vou nessa na mãe, obrigado, viu? Eu já tenho a idade do lobo. Família Silva! E eu que jamais pensei ser bobo, me perdi por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe, existe um monstro e uma mulher. Sacrista boa! Vai! Olha como tá o salão, meu irmão. É o baile, é cavalo. Assim, um bom, um bom. amasse alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Gente, ó, banheiro dos homens é na esquerda, próximo colégio aí, tá bom? Banheiro dos homens na esquerda, próximo colégio, tá bom? Não vou se enganar, tá legal? Mais que tenho amor. Sul do animal. Sul do animal. Sul do animal. Sul do animal. Não se esqueça. Hoje de moral, você, Brício, lá do Águia. Fogo Rubrão, meu irmão. Lá no cavalo, bora, Brício. Bora, hoje de moral. Rubrão, Rubrão, Rubrão. Vai, vai. Meu amigo Bomba. Alô, Bomba, alô, Bomba. Tá no cavalo, tá no bar. Alô. Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar. Tomar a tua mão, levar pra aquele bar. Pedir muita cerveja pra gente esfriar. Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar. Tomar a tua mão, pra um canto te levar. Te dar milhões de beijos pra gente esquentar. Quando é outono, eu tenho mais amor. Na primavera te dou amor e flor. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações, e todos transbordando de amor para te dar. Cavalo Sound. E você, e você? Você vai me chamar por onde for. Vai gritar por meu amor. E depois te sentir, me sentir solidão. Solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, como vai! Ah, você vai sentir falta do meu braço, de Clebinho, pra matar o seu cansaço. Tá bom, né? Depois de tanto me amar. Amigo Dote, você é o Ed Tubarão. Você vai. Da Bahia Mira, São Pedro de Lituia. O melhor depósito da região. Obrigado, irmão. Tamo junto, tamo junto. E saber que na verdade. Tchau! Tchau! No céu! Meu amor! Vá, vá, vá! Alô! Bolo Rei do Peixe, alô, bolo! DJ Cassio, você! Max de Sal, Gerardo, tá no lugar de YouTube, obrigado pelo carinho! E os filhos de Leitura também aqui ao lado hoje, ó, meu irmão, no cavalo. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço. Agora. Pra matar o seu cansaço, depois de tanto. Ah, como vai? Vai, você vai ver de frente a saudade. DJ Milk. E saber que na verdade que eu sou teu homem. O seu. Meu amor. Eita. música aqui é uma realidade muito grande, olha. E Roger, irmão? Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo. Oi, Avinho. Uma espanhola que não esqueço um segundo. Tu não paga um balde, não, não? Olhei pra ela e sorri. DJ Milk. Olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E quando o Bico fez o gol pra nossa seleção, ela também goleou. Será, meu irmão? Vim embora. Ela tá chorando. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha, eu sofro. Olha o comecinho essa aqui. Rever meu bem. Boa, vai. Boa, vai. Do comecinho essa. Duarte. Brunãozinho. Ei, rapaz. Por que, Albejá? É bora, vira São Pedro. Boa noite. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo. Uma espanhola que não esqueço um segundo. Família Ramos, cenário hoje no Carvalho. Obrigado, valeu, viu? Olhei pra ela e sorri. Família Silva. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. Alô! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. Não sou das Havaianas. E enquanto... Ai, gente, demais, ela lançou, meu irmão. Um gol, abraço, filho. Pra nossa seleção. Num barrio. Ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e e você? Você bem sabe que não lhe prometi o mar de rosas. O Ceará, GDM. Sempre o sol brilha. Na madruga, bora, Ceará, obrigado, Ceará, meu irmão. Venha dias em que a chuva cai. Chega lá, meu cavalo. Se você quer partir pra viver, vou viver sem amor. Eu não lhe prometi um mar de rosas. A promessa que eu fiz foi fazer você feliz. Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero. DJ Cassi na mão. O quanto eu sou sincero. Segura! Segura! Se eu falasse talvez ao menos uma vez que o mundo inteiro a seus pés contente eu voltaria. Ai, coisa boa. Não há razão pra ser tão triste. Nosso amor ainda existe. Temos muito tempo para amar. Agora! Você bem sabe. Alô! Que não lhe prometi um mar de rosas. Cavalo Sound! Nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Não pode. A direção parece de manda, na mão. Você bem sabe. Agora, agora. Que não canção de todo o coração. E nela eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver. Você talvez até nem fosse entender. É bem melhor você pensar no passo que vai dar, pois há sempre alguém querendo. É saudade hoje, bolo! Como o nosso no fim. Só a mãe, hoje ela manda. Isso mesmo você disse pra mim. Alô? Alô? Uma razão pra ser tão triste. Alô? Nosso amor ainda existe. Temos muito tempo para amar. Agora, agora! Cabinho, quando eu era menino, será? Aí, ó. Quando eu era menino, tanta roxa que fazia. Eu pensava que o mundo era só fantasia, mas com o correr do tempo tudo se perdia. Me sentia um herói da revista em quadrinhos, roubava laranja no quintal do vizinho. Esquentava a cabeça do meu velho pai, e hoje isso tudo do meu peito não sai. Desse mundo de sonhos só ficou a saudade. Eu era bom de bola, o rei da pelada, me sentia o Pelé da garotada. O apelido que eu tinha já foi esquecido, e aqueles meninos também já crescidos. Agatha Luena solta pipa, não roda um pião. Cadê ela? Cadê ela? E mesmo que eu sinto no coração, Tony de Namora. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida. Família Silva, alemão. Minha família Zanário, de aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. E isso me faz ser criança outra vez. Hoje eu vejo as crianças brincando. E aí, Graça que veio de São Paulo hoje, curtiu o cavalo. Primeira vez, obrigado com carinho, Graça, viu? Tira essa vontade, irmão, noção. Valeu, Graça, Graça! De samba, papá! Valeu, Graça! Cavalo saúde! Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor. Eu sinto por você. Deixa eu esquento. Vai logo. Pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. E agora, sou um banho no teu corpo para te refrescar. DJ Milk. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Vamos juntos! Haja coração! Como penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Deixa nós, deixa nós, deixa nós, Cássio! Haja coração pra suportar tanta dor. Sabe por quê? É porque às vezes, ó, aí, ó, a gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Eu, filha, eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso, DJ Milk, que não vai levar Cavalo Sound a nenhum lugar. Então veja, filha, deixa, bye bye. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Olha o Elber. Se já não dá mais, não vamos brigar. Fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou, eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso. Após a sequência, chega o DJ Boca, meu irmão. Pra arrebentar lá em Malusom, Malusom. A nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, deixe-me ir pra onde eu quiser. Tá de doido você na área. O Vada, Júnior, Marcelo, o Tubarão, o Manches de Lituia. Do cavalo, obrigado. Do que sofrer junto a você. Se já não dá mais. Segura aí, mano, sei que quando eu me for, você vai chorar. Ângelo, você é de Valdo! Os palavrões de meu filho direito e aqui ao lado. Na mania, na mania. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou. E agora? E a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. DJ Milk. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Yeah, yeah. Don't cry, baby, don't cry. Alô, Pia. Não chore mais, meu bem. Tu não trouxe Marcela, não? Não chore mais, meu bem. Bola, Pia. Don't cry. É de mãe do Rio, obrigado, valeu. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Chega a boca! Toma, quem é? Deve resistir aos perigos desse amor. Vou deixar. Uma decepção. Cavalo Sound. As armas desse falso amor irá ferir um de nós. Agora, agora. Não me leve a mal. Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Fiel. carnaval na mãe hoje, ó. No baile, tocando de tudo na mão, né, amor? Só dos bares, só dos bares. De doido de engraçado. E o sentimento de amar não soube me encantar. Tão real quanto seu amor é um adeus que vai. Bora, boca! Eu não vou chorar por você. Ainda tem boca hoje, tem DJ Pingo, irmão. Eu não digo que é a minha, irmão. Até de manhã, papai. Será? Não vou permitir. Melhor, né? Cavalo Sound. Amor assim. Não vou permitir. DJ Milk. Estamos tocando no animal. Filhona. Tudo que você presente eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não também do Jay Clebinho pra tocar e também aqui no animal, tá legal?